Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. António José Seguro acusou o governo de promover um país de fantasia durante o debate de ontem na Assembleia da República para o líder do Partido Socialista. Os portugueses que assistiram ao debate parlamentar perceberam que existe o Portugal real e o Portugal que o executivo de Pedro Passos Coelho diz que existe. O governo e o país estão em estado de negação autêntica, acusa o secretário-geral do PS. Em declarações na Assembleia da República, depois do chumbo da moção de censura apresentada pelo Partido Socialista, o ministro dos Negócios Estrangeiros explicou que o governo e o PS têm ambos a responsabilidade de contribuir para o interesse nacional e para o bem do país. Paulo Portas aproveitou para explicar que as consequências da moção de censura do PS ao governo só não são irremediáveis porque a vida continua, nas palavras do líder do CDS. O governo está a estudar a possibilidade de usar verbas europeias para permitir que um maior número de cidadãos tenham trabalhos em part-time para assim existir mais tempo para a família e, consequentemente, a oportunidade de cada casal ter mais filhos. O objetivo direto desta medida é aumentar a natalidade em Portugal, já que a renovação de gerações já não está assegurada. O ministro da Solidariedade e da Segurança Social, Pedro Mota Soares, anunciou que o governo pretende usar verbas de Bruxelas para garantir que mais pais e mães que queiram dar um maior acompanhamento aos filhos o possam fazer através do emprego em tempo parcial. Perto de 66 mil pessoas perderam o direito ao rendimento social de inserção desde a entrada em vigor das novas regras para a atribuição dos subsídios há cerca de 8 meses atrás. Segundo o Instituto de Segurança Social, em fevereiro, existiam 273 mil pessoas que recebiam este subsídio. Mesmo assim, o número de beneficiários do rendimento social de inserção diminuiu 20%. 56 pessoas morreram e cerca de 2.500 ficaram desalojadas na sequência das piores cheias dos últimos 100 anos nas regiões de La Plata e Buenos Aires, na Argentina. A população acusa os meios de emergência de terem reagido demasiado tarde a alguns pedidos de ajuda. Cerca de 350 mil pessoas não têm luz e, se a chuva continuar a cair, está em risco o abastecimento das populações com água e comida. A Coreia do Norte fez saber que existe luz verde da parte do seu governante para levar a cabo um ataque nuclear aos Estados Unidos da América. Num comunicado divulgado pela Agência de Comunicação Oficial do país, os militares confirmam que está tudo preparado para um ataque militar aos Estados Unidos, que pode incluir armas nucleares. Entretanto, Washington já reforçou o seu contingente na base militar norte-americana de Guam, no Pacífico. O Real Madrid venceu o Galatasaray no estádio Santiago Bernabéu por 3-0 numa partida a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo e Benzema marcaram para o Real na primeira parte e na segunda Higuaín fez o 3-0. No outro jogo da primeira mão dos quartos de final da Champions, Borussia de Dortmund e Málaga empataram a 0 em casa do clube espanhol. O Benfica joga hoje frente ao Newcastle, a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. O treinador de encarnado já confirmou que Ola John irá jogar e que Sálvio ficará de fora frente aos ingleses, 15º classificado da Liga Inglesa. Ainda assim, Jorge Jesus lembrou que quase todos os jogadores do Newcastle são internacionais pelos seus respectivos países e que na Liga Europa o Newcastle só perdeu um dos 12 jogos que já fez nesta competição. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã regressamos. Boa noite.